Identificação. ZYL323, Rádio Sociedade Corotubana, AM 1380 kHz. Janaúba, Minas Gerais. A rádio que toca você. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia. Toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Rádio de Ouro. Chegou a data mais querida, aguardada durante um ano inteiro. Porque nela celebramos o que há de melhor. Natal é a data que se comemora o nascimento de Cristo. Nesse Natal não pode faltar amor, paz e perdão nas casas de todos e muito mais que presentes. Todos troquem gestos de carinho e bondade. No mundo onde cada vez mais se planta a intolerância, que possamos refletir e ter compaixão para vivermos num mundo melhor. Um Feliz Natal a todos. Uma mensagem da Rádio Corotubana. Rádio Corotubana AM. Pensou em notícia? Pensou em esporte? Pensou em música? Pensou? Rádio Corotubana. Você está sintonizado na Rádio Corotubana AM, a rádio do povo. 24 horas no ar. Fique ligado aqui na Rádio Corotubana. Depois do intervalo comercial, mais músicas para você. Fique ligado. Cliente Cemig já pode pagar a sua fatura de energia via Pix com muito mais segurança, comodidade e rapidez. Basta fazer a leitura do QR Code da conta de luz ou da segunda via digital com a câmera do celular. No aplicativo Cemig Atende, tem até a opção cópia e cola do código Pix. Saiba mais em cemig.com.br. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. Cemig, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Está construindo ou reformando sua casa? O Rei das Tintas tem tudo o que você precisa para a sua obra e é referência em acabamentos. O Rei das Tintas é a única loja do norte de Minas com 3 sistemas de pigmentação de tintas dos melhores fornecedores do mercado. Pensou em tinta, é Rei das Tintas. Tinta é com o Rei das Tintas. No Rei das Tintas você tem liberdade de escolha. Rei das Tintas, Avenida Santa Mônica, próximo à Fundajan. Tinta é com o Rei das Tintas. Eita! As tarifas de energia estão sufocando o seu orçamento. Tem muita gente que já percebeu isso e mudou para energia solar. Limpa, renovável e barata. E agora, uma grande promoção da Exata Norte Energia e Sicoob Credivag vai permitir a todos instalar um sistema de energia solar em casa, no comércio ou propriedade rural. A Exata instala o melhor sistema e o Sicoob Credivag financia tudo com juros mínimos. Mude sua vida. Corra agora para uma agência do Sicoob Credivag ou na Exata Norte, na Avenida Brasil e saiba mais. Promoção por tempo limitado. Aproveite. Participe da nossa programação. Ligue 3821-2000. Esta é a sua rádio. Rádio Corotubana AM. Rádio Corotubana. A rádio do povo. O ouvinte em primeiro lugar. Rádio Gurutubana AM, em nossa constelação, a nossa maior estrela é você. Rádio Gurutubana. Você está sintonizado na rádio Gurutubana AM, a rádio do povo. 24 horas no ar, Rádio de Ouro. Fique ligado aqui na Rádio Gurutubana. Depois do intervalo comercial, mais músicas para você.